azul. Todo mundo nu no Brasil. Sol de norte a sul. Tudo zen, zen, zen. Tudo bem, bem. Tudo sem força e direção. Nós somos muitos, não somos fracos. Somos sozinhos nesta multidão. Nós somos só um coração sangrando pelo sonho de viver. Eu nunca fui rei do baião. Não sei fazer paixão, retirante do amor, desempregado do coração. Eu nunca fui rei do baião. Não sei fazer chover no sertão. Sou flagelado da paixão, retirante do amor, desempregado.